Graça e paz, irmãos e irmãs. Vou repartir com vocês mais uma porção da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 18, enquanto aguardamos o pleno restabelecimento da pastora. Nós vamos falar sobre Isaque, o filho da promessa. Mas antes disso, quero dizer a vocês uma mensagem que recebi da nossa irmã Liene lá em Alagoas. Assim diz o Senhor: eu não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus, por isso. Façamos a leitura do livro de Gênesis, no capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou três homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostado seu rosto no chão. Então declarou Abraão: meu Senhor, se encontrei graça a teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Também trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis a vossa jornada. Ao que eles responderam: assim seja, faze como disseste. Abraão dirigiu-se apressadamente para sua tenda e pediu a Sara: toma depressa três medidas da melhor farinha, amassa, prepara três pães. Em seguida, correu ao rebanho e escolheu o melhor e mais tenro vitelo. O deu para um servo que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo que preparara e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, observando-os enquanto comiam. Os hóspedes lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: está na tenda. Então lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal, das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velha, e velho também está meu senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o senhor questionou Abraão: por que se ri, Sara, conjecturando? Será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu: não, Eu não ri. No entanto, ele foi categórico. Sim, é verdade que tu riste. A intercessão de Abraão. E aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma e Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tenho prometido. Então compartilhou com Abraão o Senhor as acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra. São tantos e tão expressivos, o seu pecado é por demais grave. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até a minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo junto com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como o pecador. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então lhe assegurou o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Argumentou Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza. Contudo, é possível que faltem 5 para completarem os 50 justos. Por causa de 5 pessoas, destruirás toda a cidade? Ele replicou: não, se eu encontrar 45 justos, eu não farei isso. Abraão retomou ainda a palavra e ponderou: mas talvez só existam 40 justos. Ao que ele lhe garantiu: eu não o farei por causa dos 40. Propôs Abraão: que meu senhor não se irrite e que eu possa falar. Provavelmente ali se encontram 30. Ele asseverou: eu não farei se ali encontrar 30. Prosseguiu Abraão: agora que já fui muito ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 justos forem encontrados na cidade? Ele respondeu: por amor aos 20 justos, não a destruirei. Então Abraão insistiu: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele afirmou: por amor aos 10 justos, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão retornou a seu lugar. Que texto maravilhoso que revela a amizade do Senhor com o seu servo Abraão e a intimidade que os dois tinham, ao ponto de Abraão ficar indagando ao Senhor acerca do juízo sobre Sodoma e Gomorra, e começou lá com 50, 45, e foi até os 10, ou seja, não havia o que ser salvo naquele lugar. No capítulo 18, nós aprendemos algumas coisas, irmãos. Iavé, o Senhor, apareceu muitas vezes e de modo visível a Abraão e a outros profetas, sacerdotes. Isso se chama teofania, manifestação de Deus, manifestação misteriosa de Deus, tá bem? Uma aparição teofânica significa uma aparição misteriosa do Senhor. Contudo, não em sua plena glória, porque se o Senhor se manifestar em plena glória com o nosso corpo corruptível, nós não aguentaríamos, sucumbiríamos e morreríamos. Sempre que Abraão tinha uma experiência espiritual memorável com Deus, ele marcava a ocasião e o local, erguendo um altar em homenagem ao Senhor. Nós precisamos aprender isso. Sempre que tivermos uma intervenção da parte do Senhor, maravilhosa, milagrosa, extraordinária, especial, nós devemos marcar essa situação com um momento especial de adoração. Abraão compreende que Canaã era um lugar muito especial para os planos de Deus em relação ao seu povo, como nós vemos no livro do Êxodo, também no livro de Josué, a farta literatura sobre a importância de Canaã, da terra prometida para a história do povo de Israel, e depois para nós, quando ela toma a simbologia do lar eterno, do novo céu e da nova terra que nós vamos morar, a Canaã celestial. Deus considerou Abraão, irmãos, mais do que seu servo. Ele o chamou de amigo. Jesus, o Messias, também elevou seus discípulos à categoria de amigos. Evangelho de João, no capítulo 15, verso 14 e 15. Como amigo de Deus, Abraão fez parte de um conselho teofânico celestial que se reuniu à porta da sua tenda, onde o Senhor revelou os planos que tinha para ele e para os ímpios da redenção, da região, ou melhor, redenção e juízo. E é interessante quando o texto diz assim: Deus fala, eu vou ocultar do meu servo, do meu escolhido, o plano que eu tenho para realizar. Como eu vou deixar de comunicar a ele? Eu o escolhi para ser o pai de uma multidão, e através dele, as nações serão abençoadas. Como eu poderei esconder dele? E compartilhou com ele, e houve um conselho teofânico. Você já sabe o que é, uma aparição misteriosa de Deus. Conselho teofânico celestial se reuniu na porta da sua tenda e viu o que era necessário ser feito com os ímpios da região, ou seja, buscar a redenção de algum justo se houvesse, e o juízo de Deus. Ainda enquanto amigo de Deus, podemos falar no tribunal, nesse tribunal teofânico, misterioso, e verificar que há uma intercessão de Abraão pelos justos de Sodoma e Gomorra. Ser reconhecido como profeta de Deus é uma grande responsabilidade e nos leva a interceder pelo mais vil pecador. Em Abraão fica exemplificado o privilégio do povo da aliança de Deus durante toda a história da humanidade, receber a revelação dos propósitos do Senhor e ter as suas súplicas ouvidas e respondidas. Destaco mais esses dois elementos. Em Abraão fica exemplificado o privilégio. Nós somos o povo da aliança, irmãos e irmãs, e por isso, durante toda a nossa história, nós vamos receber, por parte do Espírito Santo, a revelação dos propósitos do Senhor. O Espírito Santo nos revelará tudo acerca da palavra de Deus, porque a revelação absoluta do Senhor está na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Mas quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quem nos revela o sentido, o significado verdadeiro da palavra é o Espírito do Senhor. E nós somos chamados a ter as nossas súplicas pelos pecadores, por todos os homens e mulheres, e temos a certeza de que somos ouvidos nas nossas orações e o Senhor responderá segundo a sua vontade. Irmãos, para a conclusão dessa nossa devocional no dia de hoje, eu quero deixar uma proposição. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. O Senhor mais uma vez apareceu a Abraão juntamente com dois anjos. Provavelmente. Abraão viu como se fossem homens e prostrou-se em terra. Disse ao Senhor que ficasse ali com ele. A hospitalidade de Abraão faz com que se providencie água, comida, repouso para os visitantes. O melhor alimento foi preparado para servir ao Senhor. O início desse capítulo ensina que diante de Deus devemos nos alegrar e ofertar o melhor que tivermos. Abraão preparou a melhor refeição. Nós temos que preparar a melhor refeição para o Senhor. E o Senhor vai se alimentar com a nossa vida coerente com a verdade bíblica. A nossa coerência com a verdade bíblica entre aquilo que somos e ministramos é o melhor alimento para o Senhor. Aleluia. O Senhor perguntou por Sara e disse que certamente depois de um ano ela daria à luz a um filho prometido, filho da promessa, Isaac. Sara estava escutando e não pôde acreditar que em um ano estaria tendo uma criança, já que ela e seu esposo já eram idosos e não tinham mais possibilidade de terem filhos. Sara até deu uma risada, irmãos. Sara riu, porque analisou a situação do ponto de vista das impossibilidades naturais. Vou repetir. Sara analisou a situação do ponto de vista das impossibilidades naturais. Ela fez uma análise de conjuntura, levando em consideração aspectos da natureza, aspectos naturais. E o Senhor disse que para ele não há nada impossível, porque o nosso Deus é espírito, porque o nosso Deus é além do natural, é sobrenatural, e ele pode fazer o que quiser, quando quiser e como quiser. Aleluia! Quando nós olhamos nossas vidas a partir das situações cotidianas, circunstâncias adversas e contextos, não conseguimos enxergar que Deus pode fazer o que quiser, quando e como desejar. O Senhor é Criador de todas as coisas e traz à existência aquilo que até então não existia. Sara tentou negar que tinha dado uma risada, que tinha rido, mas o Senhor trouxe à luz a verdade e disse: sim, ela riu. E com isso advertiu o casal para que mantivessem a fé. Os anjos se levantaram e foram em direção a Sodoma. O Senhor então se perguntou: ocultarei a Abraão o que estou por fazer? Como ele escolheu Abraão para abençoar a terra e para guardar os seus caminhos, vivendo com sua família, em justiça, em juízo, decidiu-lhe revelar o que estava para fazer com Sodoma e Gomorra, ou seja, o seu juízo. O imenso pecado destas cidades tinha exalado um mau cheiro que subiu até as narinas do Senhor Todo-Poderoso, e por isso elas seriam destruídas. Então os anjos partiram para destruir as cidades, enquanto Abraão permaneceu na presença do Senhor. Abraão era íntimo de Deus, irmãos, e teve coragem de perguntar se o Senhor cometeria injustiça de destruir justos junto com os ímpios. Nesse momento ocorre um dos mais lindos diálogos da Bíblia. Deus começa dizendo que se encontrasse 50 justos, as cidades não seriam destruídas. E Abraão começa a fazer contas, perguntando: e se houverem 45? O Senhor falou: também não vou destruir. E se forem 40, Senhor? Também não vou. E se forem 30? Também não vou. E se forem 20, também não vou. E se forem 10, também não vou. Olha que diálogo, irmãos, onde Abraão teve coragem de falar isso com Deus. Que Deus possa nos levar a tamanha intimidade no nosso relacionamento, para que nós possamos falar com Ele, com muita liberdade, se não da mesma maneira, mas com muita liberdade, muita verdade, e que o Senhor se agrade disso e fale conosco. Abraão parou de perguntar quando percebeu que não havia mais justiça naquelas cidades e que o Senhor estaria disposto a manifestar a sua misericórdia se pelo menos 10 pessoas fossem justas e mantivessem a comunhão com Ele. Deus é justiça e não poderia permitir que essas duas cidades, que representavam o extremo da perversão, da depravação moral, da violência, permanecessem sem julgamento. Sodoma e Gomorra serão sempre exemplos do que uma sociedade não deve fazer. Assim como Sodoma e Gomorra, haverá juízo para a sociedade que viver de modo contrário ao propósito de Deus. Jesus mesmo mencionou que aquela geração que testemunhou a sua vinda seria julgada com maior rigor do que o rigor que houve para Sodoma e Gomorra, porque eles estavam diante do Logos vivo, da palavra viva, da segunda pessoa da Trindade encarnada e não se quebrantaram. Por isso, no dia do juízo, haverá maior rigor para Sodoma e Gomorra, maior rigor para aquela geração da época de Jesus, do que houve para Sodoma e Gomorra. Que Deus tenha misericórdia de nós e que não haja maior rigor para nós, que temos tudo na mão. Hoje nós temos Bíblias, nós temos cânticos, nós temos hinos, nós temos Bíblia com todo tipo de comentário, nós temos sites, nós temos blogs, nós estamos num momento de revolução, de uma nova revolução industrial, uma nova fase da revolução industrial, que é a revolução tecnológica. Nós temos como consultar milhares e milhares de textos bíblicos, de mensagens bíblicas, e muitas delas abençoadoras, que não percamos essa oportunidade, para que não haja mais rigor na nossa geração do que houve também para Sodoma e Gomorra. Mas eu quero encerrar com aquela situação em que Abraão e Sara, Abraão também no capítulo anterior eu cheguei a mencionar, estavam um pouco incrédulos, ou até bastante incrédulos, diante de uma determinada situação, que era o gerar o seu filho, o seu descendente Isaque. Do ponto de vista da análise de conjuntura natural, é compreensível que eles estivessem assim. Mas acontece que Abraão é o pai da fé e Sara foi chamada para ser a mãe dessas multidões também. Ela foi chamada para ser um só, uma só carne com Abraão e os dois darem origem a um povo que ia crer no Senhor, crer no impossível de Deus, crer que para Deus não há impossível. Então, irmãos, quando olhamos as nossas vidas daqui para frente, hoje em dia, eu quero profetizar e declarar. Profetizar é dizer, declarar a vontade de Deus, tá bem? Nada mais do que isso. Porque no que tange ao pecado, eu só não vou contrariar dizendo que sou o maior pecador, porque eu iria contrariar o apóstolo Paulo. Mas eu posso afirmar que venho logo depois dele, como o segundo maior pecador de toda a história. Então eu quero dizer a você que eu não falo com arrogância, com nada disso, mas com autoridade profética de anúncio da vontade de Deus, quando olharmos para as nossas vidas em qualquer área, a partir do dia de hoje, a partir desse novo mês, diante das situações cotidianas que nós temos que enfrentar, diante de circunstâncias adversas que obviamente vão surgir. Porque nós não estamos ainda na morada celeste, nós não estamos ainda na Jerusalém celestial, nós não estamos ainda no novo céu e na nova terra. Portanto, as circunstâncias adversas surgirão. Os contextos que nos cercam, o contexto que nos cerca é, portanto, um contexto que muitas vezes é contrário à vontade do Senhor. Logo, se nós olharmos do ponto de vista natural, não conseguimos enxergar o escape, a saída. Como vamos fazer as coisas? Como vamos alcançar a vitória? Mas eu quero dizer a você que o Senhor, o nosso Deus, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, pode fazer o que ele quiser. Quando ele quiser e como ele quiser, como ele desejar, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas e nós somos criacionistas. Nós cremos que o princípio de todas as coisas é Deus e a razão, a finalidade de todas elas é Deus e para sempre será Deus. É ele que traz à existência aquilo que não existe, que até então não existia. Então, se há alguma coisa na tua vida que você está buscando e você ainda não visualiza, como Abraão e Sara, que tinham que gerar, mas já estavam com 99 e 90 anos, saiba que Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Sara tentou negar que tinha rido, mas o Senhor trouxe à luz a verdade e com isso advertiu o casal que nós também não sejamos como o casal neste momento, neste parêntese e naquele parêntese com os egípcios, quando Abraão tentou dar uma forcinha para Deus. Nesses dois relatos, não sejamos como eles, mas eles têm que ser um exemplo para a nossa vida em quase toda a sua trajetória, porque eles tiveram fé e andaram por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras é morta, irmãos. Então, a nossa obra tem que ser uma obra regada pela fé, nutrida, umedecida, arada, trabalhada pela fé. E que nós, ao invés de dar risada, possamos erguer um cântico de adoração, um hino de adoração, e dizer: Senhor, o Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe, o Senhor pode revelar a verdade mais profunda que eu ainda desconheço, o Senhor pode fazer o que é impossível para os homens, mas é possível para ti, porque para ti não há impossíveis. E que o mês de setembro seja marcado para as nossas vidas por essa declaração de que para Deus não há impossível, e que você se fortaleça nessa palavra e que você caminhe nesta palavra para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a inspiração de fé, a motivação de fé do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.